Já acabou? Pronto, já falaste tudo? Já desabafaste? Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa 3 em Ponto, comigo, Adriana Pequeno, e com o Carlos Bonaparte, que está do outro lado da linha. Olá! Olá! Ai, comigo, Adriana Pequeno, ai, agora me deste nome, ok. Tudo bem. Pronto, o Carlos deve ter mudado de nome, assim. Está-se apropriado de uma coisa que não é tua, mas não faz mal, eu deixo. Pronto. Olá, gente, olá, Portugal, olá, mundo. Cá estamos nós de novo, neste domingo acelerado, com músicas fresquinhas e informações novinhas a saltar assim da rede ou de onde queiram, com músicas para vocês relaxarem numa praia, debaixo de uma árvore, deitados na rede, para namorarem em qualquer sítio, ou não, tudo depende. Portanto, cá estamos, mais uma vez, todos animados. O Carlos está tipo pipoca a saltar. Exatamente, não se vê porque eu tenho a webcam desligada, mas a verdade é que sim, quer dizer, pronto, a Adriana está aqui ao meu lado, consegue ver, mas vocês que estão aí não conseguem. Realmente é isso que está a acontecer. É. Agora já não tenho que falar isso, depois fico com uma respiração muito ofegante, senão... Vá lá. Já começou. Lembra-te o que eu te disse ontem. Não podemos engolir nada, temos de estar tudo. Ah, exatamente. Pois é, verdade, tudo cá para fora. Isto não, tudo cá para fora. Não podemos engolir. Mas é tudo mesmo. Exatamente, isto é, tem que ser assim. Está bem, pronto. Isto é que a verdadeagem é linda e nós gostamos. Enfim, então hoje meus ouvidos dizer que hoje é fado outra vez, não é? Ou é outra coisa? Não, hoje é fado outra vez. É terminar a lista de fado. Estar. Isso é que eu disse, que eu dava para estar numa rede, deitado, baixo de uma árvore, à sombra, ou namorar, se quiserem. Sim, a gente costuma dizer aqui cá para o norte que ninguém nos ouve. Há cá assim, deitado assim, debaixo de um chaparro. Há como a gente aqui diz aqui para a Vila Nova de Gaia, estás a ver? Sim, sim. Pronto, ainda bem. É sinal que vês. Pronto, se estás a ver bem, se estás a ver... Assim, Vila Nova de Gaia com chaparro não é lá muito visto, mas... Ok. Pois é. Uma deslocação geográfica. Não há problema, isto a gente faz aquilo que quiser. Aqui, rádio e imaginação, isto dá para tudo. Até dá para pôr Vila Nova de Gaia no Alentejo. Ou Alentejo em Vila Nova de Gaia, que não há problema. Ninguém se importa. Não, ainda por cima, é uma coisa... rádio interativa. Exatamente, está com todo este calor e até dá vontade de andar assim devagarinho. Aliás, o programa de hoje vai ter 3 horas e meia, porque a gente vai falar muito devagarinho. Sim, sim. Ou é, então não. Este calor até dá para poderem ouvir numa praia nudista, uma coisa assim. Andar à vontade, livre no campo. Não. Pronto, estou para disparatar, ok, eu sei. Esquece, eu bem disse. Porque eu especificamente... Pronto, Carlos, não te engasgues. A pipoca saltou-lhe mesmo. Ai, enfim, isto... Está pronta. Isto hoje começou... começou muito bem. Então, isto... Vamos, eu tenho medo de como é que isto vai acabar. Se isto já começou assim, assim. Mas pronto. Não, essas pessoas têm todo o direito de ouvir em rádio. Se estão à vontade, olha, que estejam. Desde que não haja nenhuma mosca a morder, nem nenhuma abelha ou vespa, à vontade. Pois, também é verdade, não é? Lá também há, não é? Sim. E há com cada vespa. E com... Oh. Pois, portanto, isto... Mas pronto. Ora bem, então, mas hoje vamos começar com o quê? Diz-me lá para que eu... Vamos... De quem é que vamos começar a fazer farinha? Então hoje vamos começar com o Fernando Farinha, com a canção de Lisboa, ao Fato Chique. Uhum. E a seguir vamos ouvir Tristão da Silva, com Ai se os meus olhos falassem. Isto em anglo-português da Roménia é algo que é algo como Ai se my eyes vorbessen. Mais ou menos isso. Isto vocês, os ouvintes, já sabem que eu estou. Aliás, não sei se já disse isto alguma vez na rádio. Que eu participei num concurso de uma rádio romena. Que é a grande novidade do momento, embora já aconteceu há um mês e tal, eu ando a dizer isto, que é uma novidade desde há um mês e tal, mas pronto, só por causa das coisas. Mas, portanto, por isso é que eu digo, Ice My Eyes Vorbessen. Com uma misturazinha, cada cinco uma misturazinha de alemão também, parece-me até interessante. Pronto. É isso. Queres informações? Sim, já agora pode ser. Manda. Okay. Quanto ao Fernando Farinha, ele é apelidado do Miúdo da Bica. Era, que ele já morreu. Pronto, ok. Era. Apelidado do Miúdo da Bica. Portanto, esta música é de 60. Não, é em 63. Fez dois filmes, O Miúdo da Bica e A Última Pega, ou Pega, não sei, não tem acento. A Última Pega, deve ter a ver com... Não, deve ter a ver com toitos, com certeza. E em 62 foi apelidado de Rei da Rádio pela revista Fama, a qual nunca tinha dado tal título a uma pessoa a um fadista, pronto. Uhum. Por assim dizer. Pois, é tudo que sei dele. Eu não consigo imaginar o Fernando Farinha a fazer um filme chamado A Última Pega. Pois, Última Pega é ambíguo. Não, a Última Pega é porque tem a ver, deve ter a ver com toiros, com certeza. Fado de toiros, será por aí? Sim, mas pode ser ambíguo. Pode. Pode ser pega de toiros como pega de qualquer coisa. Esquece. Pronto, já estou a descambar outra vez. Eu estou a fazer tudo para não ir por aí. Mas... Aqui o meu patrão ainda me há de despedir. Mas não faz mal. Nada disso. Não, o teu patrão. Se vi que a coisa está muito mal parada, ainda há linha na cena e tal, portanto. Ah, pronto. Carta branca. Ok. Já o Tristão da Silva. Era apelidado de Miúdo do Alto de Pina. Porra, também eles eram apelidados tudo, só uma coisa. Foi o primeiro a antever a possibilidade de transmissão na rádio como divulgação do trabalho. Uhum. Foi pioneiro, interessante. E a única coisa que sei, apesar deste nome não me ser nada estranho. Eu estava aqui a fazer silêncio. Exatamente. Maria Rosa, mulher de um caminho destemido, José, morto por um touro, leva o filho touro no jurar que... Pronto. Mas é a última pega. Precisamente é aquilo que eu disse. Tem a ver com touros. Se bem que aqui uma letra de ecrã também me lê assim de seguida a última pega. Mas pronto, vá. Ok. Não é a última pega. Portanto, filme de 1963. Já agora só para deixar os ouvintes bem Sim. claros do que é que estava aqui a acontecer. Pronto, está bem. Então vamos ouvir Chanson de Lisbonne ou Fado Chique. né? Canção de Lisboa ao Fado Chique. E já agora? Já agora? Diz. Quando, fala, se os teus olhos falassem, o que é que eles diziam? Se os olhos falassem, diziam. Olha, um dizia, é pá, não vejo nada. E o outro dizia, olha, também não. Ok. Mas como não fala, não dizia nada, digo eu para eles. Está bem. Não, depois, enfim, aquilo lá para aqui é uma discussão danada, não é? Mas pronto, mas acho que neste caso só já agora só um dado muito curioso. Eu não tinha eu já não me lembrava da lista. E na semana passada eu fiz uma versão, fiz uma música que depois até enfim, ela já passou no programa Escolhas Tu, Escolho Eu. Poderás ouvir, ou eu precisamente posso facultar. Que é precisamente uma versão do Ai Se Os Meus Olhos Falassem. Mas a versão é muito interessante. Porquê? Porque a melodia, ou seja, as voltas que eu dou ao instrumental, não têm nada a ver. Ai, não é nada os Teus Olhos Castanhos. Não, Ai Se Os Meus Olhos Falassem. Não, não, não, esquece. Os Teus Olhos Castanhos é que é outra história. Pois, a melodia não tem nada a ver uma para a outra, é verdade. Nada. Falam de olhos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está bem. Este Silva, que era um grande fadista. Era um grande fadista, não só porque era triste, mas mais, era tristão. Ele era realmente um grande fadista por causa disso. Fernando fez de Fado Farinha, já agora. E ele era conhecido como Miúdo da Bica por um motivo simples, porque nasceu no bairro da Bica. Como o Tristão da Silva era conhecido como Miúdo do Alto Pina, porque também por lá andava. Pois. Devem haver muitos miúdos por aí. Pois, é possível. É possível, porque naquela altura, até quanto mais não seja por questão de concorrência entre bairros, havia sempre a apelidagem de um miúdo, que era uma espécie de prodígio. Embora realmente o Fernando Farinha foi o primeiro a ter essa ligação, porque o Fernando Farinha sempre foi desde pequeno um miúdo castiço. Aliás, ele começou a cantar aos 10 anos de idade, gravou o seu primeiro LP, aliás, o seu primeiro disco na altura de Goma Laca, quando tinha 11 anos. Aqueles discos de 78 rotações. Sim. Ele gravou o seu primeiro disco de 78 rotações, tinha ele 11 anos. E, portanto, desde logo foi um miúdo castiço e já tinha sido um cantar muito, muito durido. Um cantar como, não é durido, como tal, mas realmente... Pronto, se calhar levava muita pancada. É provável. Não, eu acho que ele teve uma vida difícil. Eu acho que ele perdeu os pais quando era pequeno e logo por aí... Não tenho agora bem a certeza. Mas ele há uma canção em que fala muito dele. Quando tinha 11 anos, há uma canção em que fala muito dele. Que em 11 anos apenas já viveu muito nesta vida, não sei o quê. Ele fala muito. Só que eu realmente o tema não tenho aqui comigo, porque o tema está em mais condições. Não dá para passar aqui na rádio. Senão até eu trazia um dia destes. Mas pronto. É isso. Vamos à música então? Vamos lá à música. Então, Fernando Farinha, com a música Canção de Lisboa, ao Fado Chico, logo depois Tristão da Silva, com a música que leva o nome de Eyes My Eyes Verbessen, ou se quiserem, Eyes Meus Olhos. Eyes Meus Olhos Falassem. Exatamente. Vamos à música então. Até já! Quando o fado era cantado pelas tabernas da alfama, ninguém diria que o fado viesse a ter boa fama. Era a canção da bodeira e do calão, da refiagem e capelão e dos fadistas de Samarra. E mal diria a madragoa e a moraria que em Lisboa ainda haveria assim tal gosto pela guitarra. Adeus tardes e toiradas, com guitarras e cantigas, Adeus, noites bem passadas, com bom vinho e raparigas. Hoje os fadistas são tratados por artistas e aclamados nas revistas com ovações delirantes. Vestem do bom e por ser chique e ser do tom já vão à tarde. Não odeiam se as matinés são elegantes. Hoje o fado já não tem na rufiagem por tema, por isso já é alguém e até já vai ao cinema. O fado agora é pedido a toda a hora e ouvido pelo mundo fora com alegria e agrado. E há de chegar a Hollywood e ter lugar, pois não se ilude quem pensar que há de ser grande o nosso fado. E há de chegar a Hollywood e ter lugar, pois não se ilude quem pensar que há de ser grande o nosso fado. Quanto mais quero esquecê-la, vejam lá, tanto mais me lembro dela por meu amor. Eu não sei viver sem ela, passo lá rente à janela, sem ver dela nem sinal. Se a encontro por acaso, como é bom, mas passamos adiante sem olhar. Por orgulho quando passo, eu até apresso o passo, mas depois volto a passar. Ai, se os meus olhos falassem, contavam quantas saudades eu tenho de ti. Ando morto por te ver, vejo-te só a correr para não ver que te perdi. Ai, se os meus olhos falassem, amor, sabias quem te quer bem. Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem o que eu não conto a ninguém. Agora mudou de rua, vejam lá, tem uma casa mais alta que Estadão. Agora nem parece ela a rapariga singela que eu via no resto do chão. Mudou tanto, tanto, tanto, podem crer, como do dia para a noite tal e qual. Agora tudo que resta dessa rapariga honesta é este amor sempre igual. Ai, se os meus olhos falassem, amor, sabias quem te quer bem. Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem o que eu não conto a ninguém. E pronto, gente, estamos... estamos no ar. Entra lá agora. Ok, já cá voltamos. Já cá estamos de novo. Antes que eu me engane outra vez. Só como que já cá voltamos não tem. Não tem um segundo sentido. Não. Quer dizer, pelo menos que a minha imaginação alcance. Eu não sei. Não. Foi engano. Costuma ser que duas cabeças pensam melhor do que uma. Eu, efetivamente, eu não sei. Dependendo da cabeça, não é? Pronto, é o que eu digo. Duas pensam melhor do que uma. Já descobriste a minha frase? Eu estava a passar o turbo. Já descobriste uma frase que eu não tinha captado nada dela, mas pronto, aí está. Eu bem te digo. Não tenta puxar por mim, porque eu descambo para o outro lado e para o lado que não devo. Pronto, eu já reparei. Mas isto é só para os programas que ela em off até uma pessoa muito bem comportada. E nos programas é que. Pois não sei. É a minha presença. Eu no outro dia, foi no sábado anterior, no passado sábado, eu estava a ver com a minha mãe aquele programa Gosto Disto, a vermos um vídeo em que estava alguém deitado na areia e que levava uma onda, pronto, assim um vídeo desses. Também quem lhe manda deitar-se mesmo à beira da água. É a minha mãe. Ah, é uma criança. Eu não tenho mais nada e respondo. Não, é uma pessoa. Pronto. Pronto, ok. Mas só depois, passados uns minutos, é que eu olho para a minha mãe. A minha mãe está a olhar para mim com uma cara muito espantada. E é que me ponho a rir porque me apercebi da minha resposta. Pronto. Okay. É uma pessoa. Está bem, pronto. Uma criança não é uma pessoa. Pronto. Sinceramente. Está bem. São pontos de vista. Não, eu às vezes não estou sequer a ouvir o que a minha mãe está a dizer. A minha mãe disse uma coisa e eu respondo, mas depois só passado um tempo é que eu vejo, ups, respondi não sei o quê, e olho para ela já está a rir para mim. E eu, pronto, caímos as duas em total riso, porque é uma completamente, sou completamente disparatada, às vezes na resposta. Bem, pronto. Ela às vezes também dá-me respostas também disparatadas, portanto. Pronto. Às vezes as nossas duas é comédia mesmo. É bom. São momentos bons em família. Ora bem. Vamos às Pereiras. Bem, a próxima agora, música. Uma música que dá pelo nome do meu querido, meu velho, meu amigo. Podes continuar. Sim, essa mesma música é do Nuno da Câmara Pereira. E depois a seguir temos a Ana Moura com o Vou Dar de Beber à Dor. Não sou eu, é ela. Portanto. A Ana Moura que vai dar de beber à Dor. Exato. Estou a falar ao grande senhora que fez um poema As Portas Cabrela Abrão. Agora fiquei. O José Carlos Olhos Santos. Ah, ok. Se aquilo que declamou os poemas era As Portas Cabrela Abrão. Percebes? As Portas que abriu. As Portas Cabrela Abrão. Tá bom. É assim. Ah, ok. Com muita alma, com muita coração. Informações agora. Sobre o Nuno da Câmara Pereira, até tenho muitas. Sim. Ele é engenheiro técnico agrário e é engenheiro do ambiente. Exerceu funções profissionais, claro, na área agrícola e pecuária no Ministério da Agricultura e em empresas privadas que fundou. Foi diretor da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Azambuja. E, por fim, é candidato pelo PND à Câmara Municipal de Sintra nestas eleições. Esta música, dedicada ao pai. Pronto, é tudo que eu tenho dele. E já é muito. Já. O número da Câmara Pereira que pertence à enormíssima família dos Câmaras. E não sei lá, a Câmara também. Pronto, tanto Câmara é que agora está a concorrer uma Câmara. É exato. É engraçado que não é nenhuma Câmara do Alentejo, é de Sintra. É, pois é. É por causa do Palácio. Ah, pois. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é. E já agora, que partido é este? PND. Partido Nacional Democrático, é uma coisa assim de género. Sim, eu já sei o que é que era. Mas ele não era monárquico. Pronto. Cá está, Partido Nacional de Monárquico. Isso deve até parecer outra coisa. Merci. Não! Dizem porque é que eu me lembro, mas pronto. Ok. Pois, eu não sei. Eu estava a pensar em mais de monárquico, ou seja, demo. Estás a ver? Estava mais motivado a dizer que era o partido do diabo. De monárquico, estás a ver? Demo. De monárquico, estás a ver? Uhum. Não? Pronto. Não sei o que é que te ocorreu. Se calhar é. É um pouco menos partido, mas pronto. É melhor nem dizer. Pois, é melhor se não. Isto depois trabalho de edição fica mais complicado. Exato. Já, agora, continuando. A Ana Moura é atualmente uma das fadistas mais conceituadas do nosso país. E não é comparada com a Amália, que é uma coisa rara. Exato. Pelo seu excelente timbre de voz, beleza e enorme simpatia. Confirmo. Para com o público, claro. E. Não, eu confirmo porque já estive. Já conheci a Ana Moura pessoalmente. Por isso é que eu digo confirmo com esta convicção, porque neste ano de 2013, quando ela esteve aqui no Coliseu do Porto, tive o prazer de estar com a Ana Moura. Recebi dois beijinhos dela e tudo. Tive o prazer de estar com ela, conversamos um bocadinho e tal. Ela não conversou muito tempo, é um facto. Mas conversamos um bocadinho. E não tiraste foto? Não, não tirei foto. Nem pediste autógrafo. Ela não tinha máquina de braille ali perto, portanto não dava. Ok. Mas a sério, tive mesmo com ela, por acaso tive. Não pedi autógrafo, mas é lógico, nem. Mas sim, tive com ela pessoalmente. E confirmo, é uma pessoa bastante. E é engraçado que ela tem aquela voz meio de tabaco, mas que eu saiba, ela não fuma. Pois é, o timbre dela é um. Tem aquela timbre... voz assim meio rouca, meio. É. Podias ter levado um gravador, que assim podias lhe dizer: ai, eu tenho uma rádio. Ela deixasse uma mensagem gravada no gravador e tu podias usá-la, depois não podia. Ah, sabe, na altura foi comunicado, só que depois isto entrou em fase de reestruturação entre fevereiro de 2013 e maio de 2013, maio e junho. Então, nós recebemos a fase de reestruturação, passamos de rádio a Antena Web para o grupo Antena Web, e só por causa disso é que não houve sequer a hipótese de uma entrevista, porque mais um bocadinho tínhamos aqui uma grande entrevista pouco depois do concerto. Mas não foi possível mesmo por causa dessa fase de reestruturação, mas. Quiçá! Numa altura. Calma lá, sim. Ainda tenho mais informações sobre ela. Mas antes. Numa altura oportuna, seja possível trazer aqui à rádio ao grupo Antena Web. A grande cantora Ana Moura. Isto sempre a falar a José Carlos Aldeira dos Santos. Mais informações, por favor. Então, 17 de março de 2011, a Ana Moura foi nomeada para Best Artist of the Year, um dos importantes prémios da prestigiada revista inglesa de música Songlines. E agora é que é tudo. Pronto. Okay. É tudo por agora. Ah, bem. Então vamos à música, é? Ou há aqui mais algum. Não corre assim mais no disparado 5 para dizer. Isto é uma intervenção muito pequena. Ah, bem. Então vamos lá. Pode ser que na terceira intervenção haja assim mais coisas interessantes para dizer. Vamos lá então ao nono da Câmara Pereira. Com o meu caro, meu velho, meu amigo. Aí depois a namora com. Como é que chama a música? Vou dar de beber à dor. Então, boa sede. Até já. Até já. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, dizendo-me coisas, num grito e ensinando-me tanto do mundo. E esses passos lentos, e agora caminhando sempre.

andassem para as alminhas. Pois se a casa de penhora, o que foi viver de amor? É ideia que não cabe cá nas minhas recordanças do calor e das saudades do rosto que eu vou procurar esquecer. Numas ginginhas, pois dar de beber à dor é o melhor. Já dizia a Mariquinha, pois dar de beber à dor é o melhor. Já dizia a Mariquinha. E pronto, ouvintes, estamos de volta para esta terceira e última intervenção. Estamos atento ao regresso. Não diz nada agora. Agora fica calada. Não, digo. Estamos de regresso depois de termos escutado mais duas musiquinhas. E agora acho que é a abertura para o espaço informativo com algumas novidades fresquinhas da nossa rádio, não é isso? É verdade. Em primeiro lugar, pedir desculpa aos nossos ouvintes com respeito ao e-mail que acabou por não ficar disponível na semana passada. Foi uma falha minha, mas já estará disponível a esta altura. Portanto, poderão então escrever para o e-mail 13@radioantenaweb.info. E pronto, ficará então disponível. O que também posso dizer é isto. Vai na próxima semana estrear, na próxima sexta-feira, o programa Reflexos, que é um programa que trata aos nossos ouvintes temas variados. Os temas variados são nada, ou seja, são temas de, são, digamos, de comentário, mas não são a mesma coisa que Nós e o Mundo. É algo totalmente diferente. Posso dizer, por exemplo, que o tema do primeiro, só para que já tenham uma ideia, o tema do primeiro programa é nem mais nem menos que o altruísmo. O altruísmo terá um motivo que poderia ou não falar, dependendo se é uma questão pessoal ou se não for, ou se só por simplesmente porque me ocorreu. Por exemplo, este é o carroísmo, né? Que vocês já viram aqui, portanto, isto é algo assim do género. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que, efetivamente, o programa Reflexos vai estrear na próxima sexta-feira no horário do Nós e o Mundo, ou seja, às 8 da noite vai estrear então esse espaço radiofónico que, como disse, dá pelo nome de Reflexos. No mais, são outras novidades que vocês poderão já conferir na nossa página, no nosso site, os programas que já regressaram, o iMix e o Destaque. Enfim, temas de interesse não faltam para o nosso programa, para seguir acompanhando a nossa grelha de programação, que vai tendo pontualmente uma outra novidade. Enfim, mas mais até do que isso mantém ou vai mantendo a sua estabilidade em termos de grelha de programação. Vale a pena conferir, mas por esta vez são estes os recados que tenho então para vos deixar. E agora deixo também com a Adriana Pequeno as próximas duas grandes músicas. Sim, conta. Mas antes dessas duas músicas, e já que vamos ter um mail do nosso programa, queria voltar a pedir aos nossos ouvintes para que nos escrevam, digam as vossas opiniões. E já agora, além de serem opiniões sobre as músicas, também digam opiniões sobre nós, os dois. Não é que eu queira fazer disputa, nada disso. Mas é uma forma de também nós próprios melhorarmos e modificarmos o nosso programa a ponto de o pôr mais divertido ou mais melancólico, conforme as pessoas nos queiram. Mas eu espero que seja mais divertido, para a tristeza já basta a vida, portanto. Nós queremos ser um programa irreverente, diferente de todos. Eu não quero ser um programa. Portanto, mandem as vossas opiniões, tudo conta, as vossas músicas preferidas, temas, tudo vale. Tenham cuidado com o palavreado, não é? Tu também não. Mas pronto. Ok, nós cá nos entendemos. Sim, fotografias assim não vale a pena porque nós não podemos colocar nem no site, nem no Facebook, nem... Exato. E agora sim, vamos lá às duas grandes músicas. Começamos com 12 pontos, com a canção do mar. E terminamos o nosso programa de hoje com a grande Amália Rodrigues, com Uma Casa Portuguesa. Que agora, foi um programa da web. Informações da 12 pontos. Ela é uma compositora, uma poeta, arranjadora e produtora. A sua atividade artística contribuiu para o renascimento do fado nos anos 90 do século XX, do século passado. Fado, canção. Não especificamente o fado, mas o fado, canção. Sim. A Dulce distingue-se pela sua voz, que é versátil, dramática e com uma capacidade invulgar de transmitir emoções. É verdade. É uma soprano dramática com uma voz potente. Também é verdade. É verdade. E a cada ano que passa tem uma voz cada vez mais dramática. Ou melhor, tem um cantar cada vez mais dramático. Sim. Versátil e penetrante. É também considerada uma das melhores artistas dentro do panorama musical mundial. Portanto, os pontos é tudo. E já agora, quero dedicar esta música a um grande amigo meu brasileiro que adora esta música e tenta sempre cantá-la sem o sotaque brasileiro, o que é lindo. Porque ele engana-se sempre numa parte. Pronto. Eu pensava que, por momentos, até pensei: uau, vai-me dedicar uma música a mim, mas a brasileiro, não. Não. Há uma música que eu quero dedicar-te a ti, mas não é nesta lista. Medo. Muito medo. Sou terrível. Ui. Já nem viram? Já viram que... o meu patrão a ter medo de mim? Opa! Que nem sei privilégio. O que é que vem para aí? Quanto à casa portuguesa? Quanto à casa portuguesa, eu aqui não tenho assim grandes informações, porque afinal Amália Rodrigues é a Amália Rodrigues. É uma grande fadista que levou o nome de Portugal a todo mundo. Ela própria também foi além fronteiras a cantar, fez alguns filmes também. Ela também foi compositora de alguns poemas, cantou. E uma grande mulher, apesar de, enquanto cantava, parecia ser uma pessoa triste, melancólica, nada disso. Ela, fora do palco, era uma pessoa totalmente alegre, contava anedotas, gostava de beber o seu copo de vinho. Isto, coisas ditas pela empregada e até mesmo pela própria irmã. Era uma pessoa super divertida. Não gostava da fama em si, o que é um bocadinho estranho para uma pessoa que era tão conhecida como ela. E era muito simples, não era daquelas pessoas de ter aqueles viciozinhos disto e daquilo, de pedir coisas, não. Ela era bastante simples nas coisas. Se tivesse de dormir numa carrinha, o que chegou a acontecer, ela dormia dentro daquelas carrinhas tipo pães de forma, como se chamam. Ela chegou a dormir numa carrinha dessas, porque não tinham dinheiro para mais na altura, então ela chegou a dormir, era aí o camarim, onde trocava a roupa, portanto, coisa completamente simples. Esta música, bem, quem é que não conhece Uma Casa Portuguesa, certo? Pois é, isso é verdade, é uma música bastante conhecida. E que ele, é como já disse, já foi parte de um programa da Antena Web também. Um programa, aliás, histórico no canal da Antena Web. E pronto. Sei tu. Pronto. E é isso. Está bem. Pronto. E vamos ficando por aqui, porque está... Já se está a ficar tarde. E está a ficar ventoso na praia. Pois... digamos que sim, nesta praia não, aqui está na altura de ir embora, mas digamos, eu não vou voltar a falar nesta praia, porque isto ainda bem que a primeira gravação foi ao ar, porque isto pois esta nossa praia está um bocadinho ventosa e pronto, é melhor ficarmos pelo vento. Digamos que como é que eu posso dizer isto? Portanto, não sei se fazemos um bom casal ou não, mas se estamos numa praia ventosa, podemos muito bem um casal ventoso. Ai, que mal. Não, vamos aqui deixar que os ouvintes portanto, criem, deem asas à sua criatividade, até podem fazer isso no nosso mail, e pensar que a nossa conversa em off meteu carneiros com sagitários, com os badalos que os carneiros têm, e setas a tocar nos badalos. Agora, abram alas à vossa criatividade. Ah, não é o Nodi? Pensei que fosse. Não somos nós. É os ouvintes, é que... Não é isso. Dizeste, abram aulas e para depois aqui dizer, abram aulas ao Nodi. Não, aqui não há Nodis. Ao menos ainda não vi aqui nenhum na nossa praia. Pronto, pois também é verdade. Vi um bombom aqui a passar, mas... por aqui não. Aqui não há... Não há... Aqui onde eu estou, onde eu me encontro. Ainda não vi nada. E pronto, está bem. Então vamos ficando por aqui com estas duas músicas. Primeiro então a Dulce Pontes e depois com a Canção do Mar. E depois então a Amália Rodrigues com um tema que dá pelo nome de Uma Casa Portuguesa. Com certeza, digo eu. Então fiquem bem. Um resto de bom fim de semana. O programa 3 em Ponto voltará na próxima semana, no próximo dia 29. Eu sei que é dia de eleições, mas de qualquer das formas os ouvintes poderão marcar presença aqui no nosso espaço radiofónico para todos aqueles que não forem votar ou que forem votar antes das 3 da tarde ou depois das 3 da tarde, porque poderão efetivamente entre as 3 e as 4 não irem votar, não é? E poderão ir depois. Uhum. Portanto, poderão aqui estar na nossa companhia ou ouvir 3 em Ponto ou até porque não estarem no carro a caminho do voto e pronto, estarem a ouvir o nosso 3 em Ponto, porque é possível. Aliás, a Antena Web, não sei se já pensaste nisso, mas a Antena Web é uma rádio que chega a tanta gente que nem é preciso ter internet para ouvir. Ah, não? Não. Se tu descarregares um programa, podes ouvi-lo onde tu quiseres. Ah! Pois, a única coisa que precisas é de ir a um daqueles cybercafés, descarregares 3 ou 4 programas que tu gostes. Vais para a mina, que tem, sei lá, 3 km de profundidade, tens o teu MP3 e estás a ouvir ali a hora zero. Que tem 3 horas, sei lá, ou 3 em ponto. É. Então é uma rádio. É a única rádio que chega a todo o mundo, independentemente da tua profundidade. Aliás, tu até podes ir num avião e ouvir a Antena Web. Independentemente da profundidade do exercício que esteja a fazer. Sim, aliás, a Antena Web é inclusive. Eu percebi. Antena Web é, aliás, a única rádio que chega efetivamente ao espaço. Sério, se há um astronauta que descarregou os programas da Antena Web e os vai ouvir no seu MP3 a caminho da Lua, a Antena Web chega lá em perfeitas condições, nem há cortes, nem emissão, nem nada. Mas aí temos um problema, é que os marcianos não nos percebem. Sim, mas os marcianos, nós vamos ter uma Antena Marte, que já agora que vai estrear no próximo dia 32 de setembro. Não, 32 de setembro. Ah, ok. E não pode ser, porque no dia 31 de setembro vamos ter aqui as emissões experimentais para a Lua. Não dá para ser no dia 31 de setembro. Mas só no dia 32 de setembro é que vamos ter então as emissões oficiais na Antena Marte. Que gira. Ah, Antena okay. Marte. Bonito. Ok. Se fosse não era Marte Antena. Marta. Está bem. Pronto. Está bem, está giro. Pronto, então vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Até ao próximo domingo, se não houver nada que nos dito o contrário, não é? Cá estamos aqui os dois da vida airada a fazermos mais um programa de boa música, a darmos boa companhia, algumas ideias não muito explícitas, porque não podemos aqui também ser muito explícitos naquilo que pensamos. Há crianças a ouvir este programa. Damos a entender. Há crianças a ouvir este programinha. Eu já sei que elas sabem mais do que nós. Mas ainda assim, temos de ter em conta que são crianças, não é verdade? Sim, mas elas já sabem muito mais do que nós. Ah, pois. Mas pronto. Também não estamos por aí além. Não estamos a ser muito explícitos. Não. As pessoas é que têm uma mente que vai sempre parar ao mesmo lado. Pois, é das pessoas. Não há aqui sequer, enfim, não há nada aqui que nós digamos que tenha um segundo sentido, não é? É tudo tão ambíguo. Exatamente, nada de, como é que, enfim, não há aqui nada de, enfim, há uma coisa muito inocente, nada de ver quem é que diz a pior coisa, nem nada, não há aqui, como dizias e bem no princípio desta emissão, não há aqui disputas, não há nada, portanto, somos todas pessoas muito puras e castas, sem qualquer tipo de segundas intenções nas palavras que dizemos. Exatamente, sem... queremos ofender ninguém, porque não queremos ofender ninguém. E se ofendemos alguém, pedimos imensa desculpa por isso. Não foi a nossa intenção. Eu só peço desculpa se alguém se mostrar ofendido, senão não peço. Pronto, se estiverem ofendidos, mandem o mail. Mandem-nos para o outro lado. Mandem-nos passear, sim, lavar o cão, mandem-nos para o e-mail 3@gmail.com, que é um e-mail que não existe. Portanto, vão reclamar, mas a mensagem não vai chegar aqui. Exato. Claro, o até existe. Mas pronto. Então, o resto do bom domingo para vossos meceses. Para ouvirem, então, nesta final de edição do programa 13 em Ponto, aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Em canal1.radioantenaweb.info, vamos ficar com a música que dá pelo nome da Canção do Mar. Intérprete Dulce Pontes. Engraçado, o mar não costuma ser no rio. Aliás, as pontes não costumam... Algumas. As pontes supostamente são para o rio, não são para o mar. Isto devia ser Dulce Pontes, Canção do Rio. Pois, está bem, tens razão. Portanto, Dulce Pontes, melodia, título, Canção do Rio. Logo depois vamos chegar com Amália Rodrigues. E a música dá pelo nome de Uma Casa Portuguesa. E podia é assim, ser qualquer uma, mas é uma portuguesa. Exatamente, podia ser uma casa, sei lá, espanhola, podia ser, sei lá, uma casa francesa, mas não, tem que ser uma casa portuguesa. Bem, pronto. Um resto de bom domingo, um começo de uma boa semana de trabalho. Tchau, tchau, beijinhos. Até para a semana. Tchau. Até para a semana. Thank you. vai lá no meu bater além do mar cruel e o mar bramindo diz que eu fui roubar a luz sem portuguesa. causa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho e a cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco cheio para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho em caldo verde, verdinho, a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho a vinho, um caixa de uvas doiradas, duas rosas no jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de anjos, teus braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.